jovem e talentoso DJ Silvinho. DJ Silvinho. Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. E na lembrança? As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Fala pra mim. Pra sempre te amarei. Alô, Badu! Pra sempre te amarei. Vai dar o Pix? Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. A minha vida pertence a você. Te adoro, querida, até morrer. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. Eu te dei, para sempre há de ficar. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Esta noite eu sonhei que eu estava. Onde era? Em um lugar onde todos se cumprimentavam ao passar. O que que era? Era tudo tão diferente, nem sei contar. Existia sempre um sorriso em cada olhar. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Parecia que o vento soprava sempre a favor. E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Carabao. Carabao, o fúri. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim. É playboy. Sempre assim. Mas a noite passou e o meu sonho. E aí, Fabinho? Teve fim. Ai, que bom. Se a vida fosse assim, sempre assim. Não posso entender por que você se foi. Sem o quê? Sem adeus, sem beijar, como sempre fez. DJ Silvinho. Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. Não sou mais ninguém. Carabao. Preciso de você. Procurei te esquecer, mas não consegui. Você sabe que sem seu amor eu não posso viver. E tanto tempo, quanto tempo esperei de saudade. Saudade. Não queria te perder. fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. E o Silvinho vai tocando. Nunca mais me fale assim e deixe de chorar. Menina, diga que você por toda a sua vida vai me querer. Aperta ela, meu vaqueiro. Eu juro que não vou deixar de querer também. Alô, Dilma da Faria! Deixe de ser triste assim. Esqueça o que passou. Esqueça que você chorou. Carinha de tristeza não lhe fica bem. É tempo de saber amar. E o amor? O amor que vem. Meu parceiro Cláudio do Quintal do Cláudio e Alex estão na área. Alô, Cláudio! Sofrer por causa de um amor. Depois que a gente vive, aprende por fim que amor não se resolve assim. DJ Silvinho. Demorei muito pra te encontrar. E agora? Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial. E as meninas do baile estão na área. Fico louco com você. Abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes eu dancei. E tantas vezes que eu só. E a Tati chorou, não chorou? Chorei, chorei. Serginho da Aquara da Prefeita. Agora eu quero. Tá na área, alô Serginho. Alô Tati. Mexer teu coração. Salta comigo alto. Todo mundo vê. Eu quero só você. Alô Boquita. Só você. Quer ou não quer? Só você. Botei o meu carro na estrada. Saí por aí a rodar. Tentando esquecer a saudade que você me dá. O homem tá suruoco. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho, eu só via você. E o toca-fita do Pretinho. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvi. Bora, Gilson! Correndo nas curvas da noite. Gilson Lanche tá na área. Sofria. Obrigado, Gilson, pela presença, viu, mano? Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. E a Débora Martins. A mãe que sofre por te querer. Olha, pobre. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu. Carabao. Pra buscar você. Veio feito nuvem numa ventania. Cheia de paixão, tarde de verão. Chovia? Chovia. Entrou pelos meus. Cadê ela, Bob? Sutil e tão fugaz. Fera fugitiva numa tentativa de paz. Bob! Relaxou meus nervos. Sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve. O que é? Pecado. Revirei teus poros. Relâmpago. relâmpago e viril. Alô, Tayane. Rajada de vento em beijos turbulentos seduziu. E tu navega, vai. Navegar teus sonhos. Para Mirla. Regar teus sentimentos. Alô, Ilhami. Orvalho de amor. Flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira. Inverno de paixão. Amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teus sonhos. Regar teus sentimentos. Orvalho de amor. Passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuva. Alô, Bidinho! DJ Silvinho. Waves crash, baby, don't look back. I won't walk away again. Oh, oh, oh baby, anywhere you go. De ela, Pop. We are back together. I begin, baby, where you end. Some things are forever. Circle in the sand, round and round. Never. Hoje o Branche na sua skin original. Alô, Branche! Alô, Lulu! Vai para, capivara! Oh, oh, oh, baby, when you look for me, can you see forever? I begin, baby, where you end. We belong together. Circle in the sand. Nosso amigo Rômulo, que estudou comigo lá na Aparecida, né? Aqui com a gente, um abraço, Rômulo! Bei deinem Traum, du fühlst dich so verlassen. Und dein Herz versinkt in Tränen Tag für Tag. Deine Pula Azul! Die Sonne deines Lebens. Hallo Simone! Gegangen. Partiu Vila do Carmo. Und du glaubst, dass dich kein Mensch mehr richtig mag. Quarta-feira de promoção no lanche do Pila Azul, hein? Lanche delicioso lá da Pedreira. Bora, Pila! Passado é uma parada. Vem comigo, Ana, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher. Jura? Eu juro, vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor esse teu coração. Parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Ô, menina, menina linda, tu és um botão em flor. Vou pra ti, o patrão Ruana da Feira do Açaí. E a patroa Simone do Fox Balões. Vida e para o amor. Alô, Simone. E eu um fruto já colhido, quase murcho. Vou renascer à sombra do teu esplendor. Parece até mentira. Já acabou? Que acabou o encanto que você exercia sobre mim. O que que era? Eu era mesmo um escravo teu. A mina viaja, mas eu lutava, olha, alega saudade, e pedia a Deus pra me livrar. Nosso amigo Cleiton Varejinho, Periclão, desse amor. Estão aqui com a gente, valeu. Eu te adorando tanto, eu te amando. Aquele caqueado pelo azul. Eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estava a minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Quando você partiu, deixou em mim. O que que tu deixou? Uma tristeza que não tem mais fim. Você levou tudo de bom que eu guardei pra dar, você não percebeu. Deixou o meu coração sangrando. Você parece um ladrão que vai os corações roubando, que vai matando as ilusões. Seu sentimento já morreu. O amor bateu na sua porta, porém você não percebeu. Minha vida, numa tarde tão linda de sol, fala Boquita, ela me apareceu com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Curte. Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém.

Kleber lá do Jurunas está aqui com a gente. Curtir o Carabal. Um abraço para você, meu filho. Tamo junto. E até deixar de me amar, vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Mamute vai falar. Faça como sempre você faz comigo. Olha aí, pretinho. Fingindo, enganando, mentindo. Diga que vai tudo bem. Fingindo, enganando, mentindo. Fala, bebê. Diga que vai tudo bem. Alô, Mi. Se esconde nos montes, a noite não tarda a chegar, e lá bem distante eu vejo o céu se encontrando com o mar. Eu fico em silêncio esperando rever meu amigo voltar. Que tantas vezes eu vi cantar. Fala pra mim. Tentando afastar a tristeza que mora no seu olhar. Até 5 da manhã. Um dia fingindo alegria, sorrindo ele me perguntou se a felicidade existe e onde se esconde o amor. E se foi pro foi procurar o amor e eu continuo a esperar. Mas não sei se vai voltar, pois o seu lenço encontrei boiando nas águas do mar. Só nunca quero, vai. Se foi meu amigo, amigo das águas do mar. Um dia fingindo alegria, sorrindo ele me perguntou se a felicidade existe e onde se esconde o amor. E se foi pro procurar o amor. Sim, o vinho. Alô, Negrete. E essa noite, meu amor? Esta noite eu vou sair. espero te encontrar. Eu preciso falar com você. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Do que eu não quero? Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beija. Quero morrer esta noite. Um abraço, minha parceira DJ Rando, tá na área com a gente, ao lado da sua bebida dama. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Nonato também tá com a gente. Alô, Nonato! Um abraço pra você, meu filho. Você, o meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beijar. Quero esta noite de tanto te amar. Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Sabe por quê? Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. Meu parceiro DJ Henrique Playboy tá aqui com a gente. Ele, o Osiel do Detran. Uma canção. E o toca-fita Playboy. No toca-fita. Feito um jogo, fala de nós. Feito um jogo, Diego do Tenoneta na área. Fala de nós. A vida passa num segundo, o tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. E o toca-fita? No toca-fita, fita, feito um jogo. Piula Azul e acima de sua área. Alô, Piula Azul, um abraço pra vocês. Feito um jogo. Fala de nós. Me dá um beijo na boca com sabor de hortelã. Só não deixa a marca do batom. Sem rosca no meu corpo. Conveniência aí do resto na área. Me joga e me sacode. Faz o que você quiser. Que ainda é bom. Meu parceiro Eric Mega Mix. É porque nasci pra quê? E viver. Direto de Macapá, tá por aqui. Bora, Mega, pra cima. Pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar. Nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e eu ainda gosto. O quanto ainda gosto de você. Provar que agora tu. Cacado Dudu tá aqui com a gente. Amor, eu nunca mais vou te fazer sofrer. E o coração, bebê? O meu coração. volta. Volta, amor. Sem ter você, estou chorando. E aí, delegado? Vem enxugar este meu pranto. Os caixa baixa estunara com a gente. Bora, Leca! Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Provar que agora tu... Alessandra, minha flor! Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Nos encantou, nos apaixonou. Linda menina, que foi feita para o amor que ofereço. Fala, menina. Linda menina, és perfeita, eita flor que eu mereço. Carabal, Carabal. Tenho um abraço esperando. Nosso amigo Moisés Marinheiro tá na área com a gente. Curtir o Carabal no Palácio. Tenho na boca o sorriso e o prazer pus no beijo. Linda menina, que foi feita para o amor que ofereço. Linda menina, eita Fran, foi feita, eita flor que eu mereço. Tenho um abraço esperando. Empresária Amélia tá na área, olha a Amélia. Beijo pra você, bebê. Tenho na boca o sorriso que o prazer pôs no beijo. Esqueci. Pois é. Ainda penso em você e sinto saudade. Saudade. Confesso que tenho vontade. Eita, Doki! Atrás e começar. Sábado tem fronteira. Tudo outra vez. Eu sei que você também pensa em mim. Meu parceiro Boquinha da Bug da Buri aqui também. Sinto que é. Fala um pouquinho, um abraço pra você, minha vida. Separar, porque o amor entre nós ainda não morreu. DJ Silvinho. Vem, amor, vamos recomeçar. O que que foi? Foi só um engano. Vamos voltar. Sem você. vai, é saudade que vem. Quando te conheci, mudou. Quando conheci você, DJ Silvinho. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Meu parceiro Gilson Lance tá na área também, não, Gilson? Sozinho vou chorar. O que, que é? E tudo enfim foi felicidade. Minha amiga Jo e o marido com a gente. O tempo foi pra... Alô, Jo, um abraço pra você. Cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Demora não. Não demora. Pega seu canarinho, não chega aqui com o Gilson Lange. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh. Carabao. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim. Eu vou chorar. Até quando? Toca telefone. Telefone toca. Você não atende. Fora de área. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando. Alô, Branche! Meu bem, eu não me. É meu melhor. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. E o Pablo Coutinho tá na área, Coutinho! Será que foi tudo? De coach pra coach. Você só maltrata o meu coração. Me deixa chorando sozinho. E pega, e pega, e pega, pega, pega! Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Oi! Cuidado com o chifre. Pra mudar minha cabeça. Que pena. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Meu paizão de decivo lá da Clube da Saudade junto com a minha mãe. Hoje curtir o Carabao. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Meu amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Tem que ser assim. Não quero ficar desprezado, humilhado, sofrendo assim. Carabao. Amar como eu te amei. Já, bebê. Chorar como muito eu chorei. E o que que é? São coisas que o meu coração já não quer aceitar. DJ Silvinho. Um dia eu jurei pra você e pra mim te fazer feliz. Que me chame da cabanagem. Coitado do meu coração, que amor e não é feliz. Tão pouco durou nosso amor. Os espartanos da saudade. Quase perdi a razão pra o justiceiro, né? Cadê o Marcos, hein? Solidão. Diz pra mim o que fazer, meu amor. Diego da GBI. Diz pra mim. Esse tem o sangue do Carabao. Você. Bora, Diego! Você solidão. Escuta, me escuta, Carabao. A gente diz que nunca mais, a gente já voltou atrás. Mais de uma vez, me escuta. O que que tu quer dizer? Quero dizer te amo demais. É a melhor. Quero você bem perto de mim. E só nós dois. Alessandra, minha flor! Ô meu amor, meu anjo. Você quer? Eu quero estar sempre contigo. Te dar amor, ô meu amor. E ser o seu melhor. Ei, meu amor. Branca de Neve do Estadimão! Obrigado, viu, Branca? Sabe que é nós sempre, bebê! É uma lágrima de amor, não é um sonho que acabou. Na solidão, me escuta. Vou bater já já. A gente diz que nunca mais, a gente já voltou atrás. Mais de uma vez, me escuta. E a mãe do meu parceiro DJ Luiz Henrique, hoje curtindo o Carabao, obrigado pelo carinho, viu, minha filha? Tamo junto demais. Quero você bem perto de mim. E só nós dois amando até o fim. Vem, amor! Ô, meu amor!